958, solo 29, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, solo 129, caramba, depois. 7-0, está próximo do posto de espera, pronto para decolagem. Autorizado Daniel, decolar 510, vento 20 graus 8 nós. Ali decola, por 970. Zero, essa identificação desse pé 2006, o último transferador 1014, chega a Alemanha. Para 2000 pés, chega na mar e 14 com a 320. Calma, Domanete. O 1970 decolou. O 1970 contato na terra decolou, a gente subiu uma montanha 370 sobre a PUCA. Sai da PUCA 370, gol. O 1970. Desativou a PUCA direto? Te amo, melhor ainda, obrigado. 7-0, chama em Recife em 2085, alterna 2545. 2085, 2545, vou no 170. 3-0. E o outro, são chamizados, a 3-0. Amarelo. Ou 3-0. 0 China Turma 18, decimal 9-5. Zero, vento no zero, grau de 0 0 0 0 0 320, sala 56, direita, no 21, decimal 1. Direita, no 21, 1. Origem, no 219. 219. 1592. Excelente identificação, desça para 2003. Última atenção, olha 1014. Na chegada, aí. Peça 2003. Ele é. Peça 2014. 2014, boa na. Poderia confirmar a frequência do controle, personagem 3110? 3110, decolado 06, controle 1198, bom voo. 098, obrigada. Controle Salvador, boa noite, Sessioné 6310, perfil da PUCA. Sessioné 3110, contato radar na Pegolândia, submontanha 390, saída da PUCA. Até 390, saída da PUCA, quando possível, por gentileza, proa de... Aru, Alfa Romero Fá. Oi, Jamo. Pro de Jamo, presente, né? 6390, obrigado. 2103, última intenção da 0114, tira da mar. Chama 3-1-0, chama em Recife em 2085-4245. 1-2-6-8-5 é primária, como na secundária, por favor, 6-3-1-0? 2-6-8-5, alterna 2-5-4-5, 6-3-1-0. Alternativa 1-2-5-4-5, 6-3-1-0. Pois não, dona Lua, aí é desce da 10 do 1792. Sou 1792, completa próxima CLS, destino a Turbo Salvador 1895. Chamada para quem? 1895. 1895. Sr. Boa noite, voo 1592, estabilizado ILS na sua escuta. 1592, Kenegado 04, reforço do esquerdo. Passaremos. Zero, Liz LS, você está a 12 mil pés com 1014, vamos estabilizar no localizador. Autorizado pouso 592-320, libere a direita, chama solo 121, decimal 9. 219, vou no 592. 9020. Charlie Salvador 118 desse lado, senhor. Passa essa captação agora, Azul 902, né? Firmando, é 1895, senhor. Claro, depois eu passo essa captação, senhor. Salvador, bom dia azul, 9020. Azul 9020, hoje estatímetro 9094, cruzado ponto, pista 10, vento no 80 graus, 009. Isso, azul 9020. Azul 9020, solo 27, libera a direita, chama o solo Salvador 121, décimo 9. 219, obrigado.